E agora, respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único, o fantástico, o incrível... Considerado vagabundo nos bicos que eu passo. Olha de gente que incomoda com meu passo no espaço. Calma minha tia, é só maneira de ser. Seu mau olhar só tem espaço pra tentar me deter. Mas tem nada não, a teimosia é minha arma. Determinação pra ser função sem dar fala. Então fala que vai pro trabalho, tá sempre no páreo. Aplaude o patrão e é feliz com o salário. Quem é comentado, quem fica lembrado, quem mete o pé e não quer ser só funcionário. Diga-me quem vai deter o vagabundo, disciplina que não vem pra perder. Fazer o que, né? Se o estilo incomoda, o fato de chamar atenção pro bico deve ser foda. Mas isso pouco me importa, caminho sempre pra frente. Opiniões negativas pra mim são indiferentes. Ou na Camura quebrada, onde estou junto com a rapa, tomando um drink na praça, ou no Jardim Fujiara, vendo as minas passar, a criançada brincar. Independente o que aconteça, aqui é o meu lugar. Mas se os homens colar, melhor nem vir revistar, porque os B.O. tá em cima, então melhor dispensar, então melhor dispensar. Bravo!